Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, edição número 307, onde vamos dar por concluída a conversa que arrancou na semana passada. António apresenta então a nossa emissão desta semana. É, sim, senhor, a conclusão da entrevista, da grande entrevista a Luísa Miguel Rocha, e nesta segunda parte iremos perceber, claro que não iremos aqui desvendar o segredo, nem o interesse da leitura do seu último livro, A Filha do Papa, mas de qualquer das formas, muitos temas também serão aflorados nesta conversa, nesta segunda metade da conversa com o autor de best-seller, o que vende mais atualmente em Portugal. Um pouco o que está por trás, qual é a lógica de funcionamento do Vaticano, isto por um lado, e a linha B, um pouco o que é a trama, o thriller, ou pelo menos a teoria, que não da conspiração, mas muito daquilo que faz com que os homens do Vaticano sejam exatamente homens como qualquer um outro, com os seus defeitos, com as suas limitações e também com os seus esquemas mais ou menos tenebrosos, as manipulações e algumas vingançazinhas, aquilo que são designados por ódios de estimação. Uma excelente conversa, aquilo que dá para perceber e entender nas entrelinhas qual é o modus operandi de um escritor que de facto tenta trazer para a atualidade temas e assuntos que provavelmente ficariam nas brumas do esquecimento. Boa noite e melhores leituras. Luís Miguel Rocha nasceu em 1976 na cidade do Porto. Foi repórter de imagem, tradutor e guionista. Atualmente dedica-se em exclusivo à escrita. Autor de grande sucesso comercial, as suas obras estão publicadas em mais de 30 países e foi o primeiro autor português a entrar para o topo do The New York Times. É autor, entre outros, de Bala Santa e A Mentira Sagrada. Em 2013, editou A Filha do Papa pela Porto Editora. Até que ponto é que homens assessorados por mentes, aliás, o Papa Pio XII era um homem brilhantíssimo a nível do direito, e isso é verdade, não é nenhuma suposição Não, é um facto. simpática, é um facto, isso está registado, não há ninguém que sequer coloque alguma dúvida sobre isso. Até que ponto é que se elabora uma legislação, essa Reich Concordat, Concordato. com essa dupla saída? Ou seja, ele foi sensível porque ele viveu na Alemanha. Viveu 3 anos na Na Alemanha. Alemanha. Ele foi representante da Santa Sé em Berlim, junto do governo alemão. Era o nuncio apostólico ou representante ou assim similar. Este homem não teve a percepção e a sensação que essa Reich Concordat era um pau de dois bicos, independentemente do lado bondoso como contribuinte, que Eu seria duvida disso? duvido que em 1933 Se percebesse. houvesse chefe de Estado à altura de Adolf Hitler. Duvido. Acho muito difícil. Porque só ele é saber o que queria. Mais ninguém. Mas já tinha um. Mais ninguém. Tinha havido o atentado de Munique, feito pelo próprio NASP do Adolf Hitler, e depois a Kristallnacht. Portanto, há uma série Cristal é de. posterior, é Sim, posterior. posterior. Mas há indícios que levam à revogação, por exemplo, desta possibilidade. Pio XII foi piedoso ao ponto de ser sensível Não. Ele era um ao... homem que acreditava na lei, no espírito da lei e no direito. Foi o primeiro a compilar o Código de Direito Canónico, o primeiro Código de Direito Canónico da Igreja, da história da Igreja Católica Apostólica Romana, é É. de Pio XII. É de Pio XII. Agora não vamos esquecer uma coisa. A Concordata de 1933 é de Pio XI. Sim. Apesar de ter sido Eugênio Pacelli, futuro Pio XII, a negociar. E por norma, é política ainda hoje do Vaticano. Tocou em Pio XI. Pio XI não é um homem mais arguto nesse sentido, porque ele percebeu ele logo... Ele era um bocadinho mais ditatorial. Sim, mas pronto, deixando esse lado, ele não percebeu, antes do tempo, a borrasca que aí vinha. Só em 1937. Sim. Tanto mas... que ele emite a encíclica Mit Brennen der Source. Sim. Que é com muito, agora não me recordo como é que, qual é a tradução, mas é com muita preocupação sim, algo sim, deste a, género, a volta de... que foi uma encíclica secreta e que foi lida em todas as igrejas, aliás, em todas as igrejas do mundo, no mesmo domingo, na mesma altura, foi impressa na Alemanha por meios travessos sim. E não sei o quê, e justamente para evitar, ou seja, ele já sabia muito bem o que é que estava a passar. Em 37 já se sabia muito bem. Em 33 duvido. Porquê? Porque em 33 o Hitler não estava no poder. Sim, claro, claro. E o que é que a Concordata 33 faz? E este é o grande calcanhar daqueles do futuro Pio XII. É que a Concordata 33 faz uma coisa. Para além, ok, por um lado tem uma contribuição. Nós pagamos. Claro. Epá, ideia genial pois, do senhor Adolf Hitler. Uma mão lava a outra. Nós não pagamos. É a ideia de uma mão continuam lavar a outra. A pagar. Sim, pagam, continuam pagam, a pagar. Isso é público. Se nós fôssemos alemães e quiséssemos deixar de ser católicos, claro, tínhamos que ir a um tribunal de direito canónico explicar porque é que queremos deixar. Porquê? Porque é menos um contribuinte que... E há 60 mil cerca por ano de alemães que querem deixar de pagar. E a aumentar. E a aumentar. Mas qual é o problema? É que Hitler não cedia num ponto. E aí mostra mais uma vez como ele sabia muito bem o que estava a fazer. Mas sabe qual é a pergunta, a razão da minha pergunta? Diga. É que há um tratado anterior entre o Vaticano e Benito Mussolini. Ah, sim, senhor. Tratado de Latrão. Latrão, nem mais. Uhum. E o que é que acontece? 1929. Começa-se a perceber aí que há ali qualquer coisa também dentro da própria península que não está a funcionar. E se há a porta de casa... Mas... Dá este sarilho, mas o Vaticano tinha, esta borrasca, tinha que fazer aquele acordo. O que aí vem, exponenciado a mil, porque não há comparação possível, independentemente da Alemanha ainda estar numa fase de limpar as feridas e regenerar a economia e a produção, o que aí vem não augurava nada de... Mas sabendo em, que a porta 1929, tinha ali muito... Em 1929, o Vaticano estava tecnicamente falido. Falido. São 59 anos, desde 1870, quando Pio IX se autoexila dentro dos muros do Vaticano, tornando-se o cativo, cativo do governo de Itália, do reino de Itália. E Mussolini tenta aproveitar... Portanto, vamos imaginar, em 1870, os Estados Pontifícios... Sim, claro, com a unificação... Tornam-se... italianos. E o Vaticano perde esse território, que é praticamente todo o centro de Itália, quase todo o um centro terço, da Península Itália, um terço da Península, uhum. E fica no meio de um paísinho pequenininho, no meio de uma cidade, que leva uma horinha a percorrer. A dar uma volta. O que é que é? Em termos de impostos, o impacto foi brutal. Perderam-se milhões e milhões de impostos. Ora, são impostos que deixam de entrar para o Estado do Vaticano durante 59 anos. Em 1929, o Vaticano estava numa situação de pré-rotura, mas com quase colapso. Quase colapso. Então, há que forçar o acordo. E é engraçado, o maior negociador do lado do Vaticano era o irmão de Eugênio Pacelli. Pois é. A família Pacelli, pois é. No início sim, e no fim. E no já final, que o avô, também. O avô de Eugênio Pacelli, futuro Pio XII, foi quem esteve com Pio IX, aliás, foi o fundador do jornal que hoje conhecemos, o L'Osservatore Romano. E o que é que Pio XI precisa? Dinheiro. Então, obriga a fazer esse acordo com Mussolini. Foram 200 sessões, foram cerca de 3 anos de negociações, em que Mussolini, pensando que estava a fazer uma grande coisa, decide, sim senhor, nós vamos dar não sei quantos milhões de liras, que agora não tenho o número presente, de indemnização por perda de territórios. Uhum. Mais um caminho de ferro, mais uma estação, nós pagamos, pagam tudo. Uhum. Mais uma data de coisas, mais as três basílicas fora do, sim, do sim. Vaticano, mais Castelo Gandolfo. E ele deu isto tudo. Deu isto tudo, sem problema nenhum. Mais o dinheiro. Uhum. E eles estavam a precisar de dinheiro. Ora, se eles estão a precisar de dinheiro, nós temos que compreender este ponto no, na assinatura. Mas conseguiram ainda mais. É que não é uma assinatura entre um Estado laico e um Estado católico. É que todas as escolas uhum. têm que ministrar a religião católica. E o Estado diz-se católico. Católico. E Mussolini assinou de cruz tudo isto. Assinou isto tudo. Uhum. Portanto, mas eles precisavam. E o que é que eles fazem? Fazem uma coisa que continuam a fazer hoje, que é entregam o dinheiro a um senhor chamado Bernardino uhum. Nogara. E Bernardino Nogara quem é? Um banqueiro. O banqueiro. É um banqueiro que percebe uhum. de contas e de investimentos. Com uma regra, que é o Vaticano nunca mais pode entrar num estado de ruptura uhum. ou de colapso, como estava em 1929. Uhum. Sim, senhor. E ele diz, sim senhor, mas eu tenho uma condição, é que não pode haver ingerências teológicas nem religiosas. Nisto. E vocês não têm nada a ver onde é que eu aplico uhum. o dinheiro. E por isso é que o Vaticano tem ações em fábrica de armamento, de contraceptivos, de pornografia, seja lá, e mais alguma coisa. De dinheiro. E fizeram uma auditoria às aplicações e aos investimentos de Bernardino Nogara, que trabalhou no Vaticano até 1950 e muito. Bem prega, Frei Tomás. E a auditoria disse tudo o que o Bernardino Nogara, todos os investimentos do Bernardino Nogara foram legais. Não há claro. Nada de ilegal. Por isso é que eles são donos de maior parte dos edifícios da Old Bond Street em Londres. Uhum. É a Gucci que paga uhum. a renda ao Vaticano. Claro, claro, porque eles são donos de todos os edifícios. Thank you. Também se percebe, pelo menos na leitura que se faz dos anteriores, que como narrador, como escritor e construtor destas ficções, as figuras, ou a figura, neste caso no singular, que é sempre a figura, do Papa, seja ele qual for, o que foi, e eu que pronto, ainda não escreveu sobre este, embora antecipe neste seu livro aquilo que acabou por acontecer, Bento XVI acabou por resignar, porque é um homem cansado, isolado, portanto percebe-se também nas entrelinhas que essa hipótese está aí mesmo equacionada nesta filha do Papa, mas dizia eu, o Luís como ficcionista nunca toca, vamos lá, com uma pena sequer, como dizia o nosso Essa, ou o outro, a propósito do Essa, na figura do Papa. Os Papas são sempre a bandidagem, passa a expressão, e como os ouvintes que me desculpem... São os cardeais. Exatamente. Porque o Papa está sozinho. A pandilha é que ali há de tudo, mas o Papa está só, é um homem sólido, teologicamente ótimo, empenhado, de facto, naquilo que é o dogma da Igreja Católica Apostólica Romana, mas as tropas é que... Isso não tem nada a ver com... Não tem nada a ver. O que se passa menos é que eu vemos gosto os muito papas, porque vemos os eu outros gostava, papas, sim. Eu gostava muito bem. Vemos os outros papas, termina o seu romance eu, ao de uma contrário forma das outras... do Piccolo e Lucia, o Papa João Paulo I, de uma forma muito terna, que o Luís terminou, muito delicada em relação a essa figura, que ficará sempre no imaginário, mas todos os papas, João 23, também é um papa bom. Portanto, Paulo VI também com aquelas uns zigue-zagues, mas também Paulo é um bom VI papa. Foi um sacaninha. Pois, mas pronto, mas não diz, não, mas Paulo VI não escreveu mentor, lá. Paulo VI é o mentor, embora não está escrito ainda, mas não sei se descobri. Paulo VI é o mentor da Operação Odessa. Sim, sim, sim. Ele é o mentor da Operação Odessa. A Operação Odessa, o trilho do Vaticano... É feito, exatamente. Que é o trilho do Vaticano que é, através de uma rede de mosteiros e conventos, fez com que, e de passaportes emitidos pelo Vaticano, com imunidade diplomática, fazem com que julga-se que mais de 7 mil oficiais nazis tenham isso é que era a bandidagem a sério para Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e por aí fora. Simon Wiesenthal e os outros caçadores de nazis não chegaram a apanhar um terço. Pois não. Nem não, nada não, que se pareça. Nada, foram mais de 7 mil e só cento e poucos é que foram apanhados. E, portanto, isto é uma vergonha. Pois, e quem, isto fez, é uma vergonha. Quem fez isso, quem permitiu? É uma quem permitiu foi um senhor chamado Giovanni Montini, que montou esta empresa. Este esquema. Esta empresa. E Pio XII percebeu-se disto tarde. E isto está tudo, é fácil analisar isto. Isto foi no de uma tempo forma, de Pio XII, isto era foi o Papa. No tempo de Pio XII. Era Pio XII era o Papa. E Pio XII tinha uma coisa que eu não me importava que Francisco também fizesse, se entendesse. Pio XII foi o seu próprio secretário de Estado. Ele acumulava as duas funções. As duas funções. E se Francisco fizesse isto durante uns tempos, também lhe fazia mal nenhum. E o que é que eu estava a dizer? Portanto, Pio XII... Estamos a falar que nas suas em narrativas ficções... Quando ele percebeu, assim, quando ele percebeu o que Giovanni Montini estava a fazer, o que é que ele faz? Mandou para Milão. Como arcebispo de Milão. Ele deixa imediatamente o Vaticano em 1953 e vai para o arcebispado de Milão. E sabe o António que o arcebispado de Milão implica o barrete cardinalício. Mas ele não lhe o deu. Mas deu outro amigo dele chamado Ângelo Roncalli. E é muito interessante perceber que no conclave de 1958, quando Pio XII morreu, Giovanni Montini não pôde ir ao conclave porque, coitadinho, não era cardeal, mas era arcebispo de Milão. Foi o único arcebispo de Milão da história que não foi cardeal. É uma coisa impressionante. Portanto, foi um castigo. Um castigo pela Operação Odessa. Tanto que no conclave de 1958, Giovanni Montini tem dois votos. De que são de protesto, porque ele não estava lá, ele não podia ser no eleito, quer dizer, era daquelas coisas. Porque não haja dúvidas sobre uma coisa. Se Giovanni Montini vai ao conclave de 58, ele ganhava. E João Bavititas não teria sido não papo. Teria sido eleito, escolhido. E, portanto, esta foi a forma de Pio XII castigar o futuro Paulo VI. Foi justamente dessa forma. Mas depois percebeu-se, pronto, e agora temos de ir sem entrar na figura de Paulo VI, que passa sempre muito lateralmente nestes seus livros, mas vamos aí esta filha do Papa. Até que ponto é que a ficção é a osmose, ou se quisermos, entra por uma espécie de diluição, como transvases na própria realidade? Até que ponto é que isto aconteceu? É trabalho imaginativo seu? Pascoalina era mesmo assim? O Pascoalina era relacionamento, mesmo assim. mesmo Pascoalina é uma assim, mulher absolutamente sim, fabulosa. fabulosa. O relacionamento E o íntimo relacionamento com eles com o Papa foi mesmo assim? foi mesmo assim. Foi. Pio XII chegou mesmo com ela para a segunda votação pela mão? Entraram Exatamente. os dois mesmo assim? Para mim foi uma novidade. Do dela ter a primeira Sim, mulher, completamente. Quer primeira dizer, e única mulher da história a testemunhar um fiquei de boca conclave. aberta a É olhar para verdade. o. É verdade. Que me Porque perdoem a franqueza, mas. até Paulo VI, os cardeais podiam levar aios. E Pio XII decidiu levar a Levar aia. a aia dele. Que não foi, ao contrário do que se pensa, um escândalo, porque senão ele não tinha sido Não tinha, eleito. claro, Portanto, claro, temos de ter claro. isto É em isso, linha pois, de conta. logo um Não foi um raciocínio escândalo. imediato, quer As dizer, pessoas já estavam habituadas a a esse ver tipo de. o futuro Pio XII, que ele ainda não era Pio XII, que é o Eugênio Pacelli, o cardeal Eugênio, todo poderoso secretário de Estado, com Pascoalina. Pascoalina estava em 1939, estava há 9 anos no Vaticano. Portanto, era extremamente conhecida Conhecida, e era. trabalhava na Secretaria de Era lá Estado. de casa. Portanto, Portanto, era era uma. totalmente, Fazia totalmente lá de casa. parte da Ela, família. quem estava na secretária ao lado, portanto, eram três secretárias na Secretaria de Estado do Vaticano. Uma era do Domenico Tardini, outra era da Pascoalina e a outra era de um senhor chamado Giovanni Montini. Portanto, eles eram os três colegas. Colegas de serviço, assessores Assessores do do secretário secretário de Estado. de Estado. E, portanto, mas quem a meteu nesse gabinete, ao contrário daquilo que se pensa, não foi Pio XII, foi Pio XI. Foi Pio XI que mandou. Mandou. Porque estávamos a falar há bocadinho do Tratado de Latrão. Em 31, quando Pio XI já está servido dos seus milhões, lança uma encíclica contra o fascismo. Non abbiamo bisogno. Pois foi. Em Não, 31. pois foi. É engraçado que na história da Igreja há poucas encíclicas, há duas encíclicas que não são em latim. E são as duas de Pio XI. A primeira, Non abbiamo bisogno, contra o fascismo de Pio XI, de Mussolini. Mussolini, claro. E a segunda, 37, Essa Mit Brennender Sorge, em alemão, mão. contra o Adolf, o nazismo. nazismo. Contra o nazismo. Aquela célebre frase: espiritualmente somos todos semitas. Semitas. Pequenos deuses caseiros que brincais aos temporais, passam-se os dias, semanas, os meses e os anos, e vós jogais, jogais. O jogo dos tiranos, o jogo dos tiranos, o jogo dos tiranos. Pequenos deuses caseiros, cantai cantigas macias, tomai vossa morfina, perdoai vossos dinheiros, derramai a vossa raiva, gozai vossas tiranias. Pequenos deuses caseiros, pequenos deuses caseiros. Erguei vossos castelos, elogiei vossos senhores, espancai vossos criados, violai vossas criadas e bebei o vinho dos traidores, servido em taças roubadas, servido em taças roubadas. Dormi em colchões de penas, dançai dias inteiros, comprai os que se vendem, alteai vossas janelas e trancai as vossas portas, pequenos deuses caseiros. E reforçai, reforçai as sentinelas, e reforçai, reforçai as sentinelas, e reforçai, reforçai as sentinelas, e reforçai, reforçai as sentinelas. Erguei vossos castelos, elogiei vossos senhores, espancai vossos criados, violai vossas criadas e bebei o vinho dos traidores, servido em taças roubadas, servido em taças roubadas. Dormi em colchões de penas, dançai dias inteiros, comprai os que se vendem, alteai vossas janelas e trancai as vossas portas, pequenos deuses caseiros. E reforçai, reforçai as sentinelas. E reforçai, reforçai as sentinelas. E reforçai, reforçai as sentinelas. E reforçai, reforçai as sentinelas. E reforçai, reforçai as sentinelas. E reforçai, reforçai as sentinelas. E reforçai, reforçai. Até que ponto é que há necessidade, por exemplo, como o Vaticano dizer exatamente isso a quem de todo não se sente semita, nem por nem com óleo de fígado de, é quase como estar a engolir ricílio ou óleo de fígado de bacalhau. Eles adoram um semita. Pois, mas de qualquer das formas, o que é que acontece? Isso é uma questão mais teológica do que propriamente cultural ou nesse campo. Mas até que ponto é que também dá para mim, que leitor destas coisas, esta possível interpretação. O Vaticano percebeu-se também muito tarde do antissemitismo que a própria Igreja também alimentava. O ódio ao judeu como o povo deicida. E há necessidade de uma vez, percebe-se que vem aí grande violência, talvez. Eles tinham um ódio muito maior do que os judeus têm um ódio ao comunismo. Sim, o mas... O inimigo número um eram os comunistas. Mas atenção que Pio XII mandou abrir os conventos e os mosteiros a todos os credos, portanto, e a maioria eram judeus. Mandou falsificar certidões de batismo, é fraude, um papa a mandar cometer fraude. Pois claro. Porque as SS começaram a fazer buscas e inspeções nos conventos e eles tinham uma certidão para mostrar, não, eu sou católico. Um judeu a dizer que era católico. Católico, claro. E, portanto, ele claro. Fez isso tudo. Ele lá obrigou mais de 3 mil. Mais 3 mil dos judeus dentro do Vaticano. Dois irmãos gêmeos que acabaram por... Os irmãos finally que acabaram por vir para a França e depois desapareceram em Israel, assim, penso eu, lendo bem. Sim, exatamente. Acabaram por desaparecer, perdeu-se-lhe o rastro. Mas até que ponto é que a própria Igreja também sabia de alguns comportamentos anormais, ou normais, mediante a teologia que foi contra os judeus ao longo da história e houve a necessidade em 37 de marcar exatamente quando o Pio XII diz nós em 37 todos... sim, porquê? Por uma razão muito simples. Mas o que padres, é que faz a concordata de 33? Mas os clérigos na Holanda e na Alemanha ficaram com algum receio porque acabaram por fazer chegar ao Vaticano. Nós é que estamos aqui, quem vai apanhar com o grosso da, ou alguma da porrada iremos ser nós. E por isso eles, especialmente na Polónia, diziam não falo, não diga nada, não denuncio o nazismo. Porque na Holanda um bispo denunciou, mataram 40 mil católicos. Só por um bispo. Agora, se fosse um papa, como é que era? Essa é que é a questão. Mas o que é que faz a concordata com a Alemanha de 33? Aí é que está o grande problema. É que a concordata, e aí é que o Adolf Hitler não cedia. Previa o desmantelamento do Partido Católico. Sim. E o Partido Católico era o único que fazia frente ao Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler. Que não lhe permitia ter a maioria absoluta. E ao assinarem esta concordata, foi como fazer um pacto com o diabo. Com o diabo. Claro. Porque imediatamente, sim senhor, vão receber uma data de dinheiro. Tanto que, a partir daí, eles só receberam durante muito poucos anos, que na Segunda Guerra Mundial não receberam nenhum. Mas no início sim, portanto, vendem-se por dinheiro, por uns milhões de... Mas que ainda hoje estão a dar fruto. Mas, por outro lado, tem que desmantelar aquele que era o único que fazia frente. A partir desse desmantelamento, Adolf Hitler tem o poder absoluto. E a partir daí percebe-se que estamos na mão de um delinquente e de um psicopata e de um lunático. E Pio XI apercebeu-se, em 37 faz aquilo, que aquilo também foi a encíclica, fez com que se perseguissem os católicos na Alemanha, atenção, os padres católicos na Alemanha foram presos, foram perseguidos, muitos foram mortos justamente por causa dessa encíclica, essa encíclica matou pessoas, atenção, mas de facto foi um pacto com o diabo. Mas agora, vamos ter outra coisa. O melhor amigo de infância de Pio XII era judeu, chamava-se Guido Mendes, era descendente de portugueses. Sim, de judeus portugueses, safartitas, Ele frequentava os sabates do amigo, ele comia comida kosher, desde quase São Pedro, ou pouco depois, acho que São Lino também era judeu. Praticamente desde São Lino, nunca um papa tinha feito, nem sequer frequentado um shabat, era impossível. Claro. E, portanto, dizer que ele era... Agora, usa-se aqui, o que é que se usa? Os 13 anos dele na Alemanha, ele nunca conheceu Hitler, portanto, ele nunca o conheceu pessoalmente. A concordata de 33, claro. E o outro fator é o trilho Vaticano, a Operação Odessa. São estas três ingredientes que fazem com que... Acha que isso que é mesmo a conspiração... A Operação Acento 12, montada pelo KGB, usando também aquela velha frase de Joseph Goebbels, uma mentira repetida até a exaustão, transforma-se numa verdade. É um pouco... Não haja dúvida. Pronto, mas é esta coisa, as forças tenebrosas... Não vamos esquecer que Pio XII foi um grande inimigo do comunismo. Sim, pronto, mas... Aliás, como João Paulo II. Como João Paulo II, portanto. Mas esta operação, a 112, tem consistência, teve pés para andar, foi de facto isto que tanto minou teve que um nós, pouco da... Teve que nós achámos que ele era anti-Hitler. Sim, um homem que tinha um melhor amigo judeu, que salvou quase 800 mil judeus, nós achámos que ele era antissemita e é pró-Hitler. Hitleriano. E, portanto, nós não vamos contar a história do romance, porque isso os ouvintes terão que o ler, como é evidente. Óbvio. De qualquer das formas, há aqui umas figuras que, antes de terminar a nossa entrevista, terão que ser abordadas. A entidade e a Santa Aliança é mesmo assim. Há livros que o atestam que, de facto, é mesmo assim. Algumas boas almas do Vaticano também são mesmo assim, como, por exemplo, Rafael Santini, vulgo, no final, o nome dele, que no início, mas eu pego já aqui no livro e digo já, é Stefano Lucarelli. Há desta gente assim no Vaticano, como há gente no Vaticano, como, por exemplo, o intendente Conte, cujo nome verdadeiro é Domenico Gianni. É desta gente que também é feito o Vaticano? É de gente fria, implacável, gente que... Especialmente quando estamos a falar de forças de segurança. São uma tropa avançada para responder... Nós estamos aqui a falar de guardas porque suíços. Porque o Luís falou aí, por exemplo, no Saldino, com a questão na Polónia, sabe-se que a Santa Aliança, a entidade, também esteve por trás naquela agitação toda contra... Derrubaram a cortina de ferro. Derrubaram a cortina de ferro. Portanto, é toda esta gente que anda por lá, assim, também impávida e serena, e debaixo da batina puxam de uma vareta e rebentam com a cabeça. A questão é que eles não andam por lá, eles andam por aqui. Pelo mundo. E nós não sabemos que são eles. Eles andam aí, como diz. Exato. E nós não sabemos quem eles são, nunca vamos saber. Pode ser o padre da nossa paróquia, pode ser outra pessoa qualquer. Qualquer. Mas são as pessoas que, de facto, e no caso do Domenico Gianni, que eu, a quem eu dei o nome de Girolamo Conte, porque precisava de o matar. Guilherme Tomazino, que é o chefe da Santa Aliança, interessante, há rumores de que Francisco contratou um argentino para esse efeito. Parece que Francisco contratou um argentino muito, muito, muito competente, embora um pouco misterioso, não sabemos muito bem ainda. Mas é competente, ele foi um dos ativos da Argentina na guerra das Malvinas. Das Malvinas, portanto, é um homem com muita experiência de terreno. E ele justamente se chama para a Santa Aliança um homem com experiência de terreno, que é o que é preciso. É o que é preciso. Ao contrário dos nossos, por exemplo, serviços de informação, que são politizados e não dormem mais do que agem. Exatamente. Portanto, isto é assim que funciona. É assim que funciona. Tal como a relação Polizia di Stato, a polícia italiana e a Gendarmeria do Vaticano, portanto, a Polizia di Stato com o Genaro Cavalcanti e a Gendarmeria do Vaticano com o Girolamo Conte, é assim que funciona. É uma animosidade constante, justamente por causa do caso dos guardas suíços de 1998, que eu abordo ao de leve. Ao de leve, sem dúvida. Porque só isso dava um livro. Vapor barato para o serviçal do narcotráfico foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína. Tudo é menino, menina no olho da rua. O asfalto, a ponte, o viaduto ganhando pra lua. Nada continua. E o cano da pistola que as crianças mordem reflete todas as cores da paisagem da cidade, que é muito mais bonita e muito mais intensa do que no cartão postal. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Escuras coxas duras, tuas duas de acrobata mulata. Tua batata da perna moderna, trupe intrépida em que flui.

frequentam o Vaticano, se relacionam com todo à vontade, dão segurança a estes cardeais e a este Papa, por exemplo? Ou é algo que fica exatamente... Não, o Vaticano é um Estado misógino. Uhum. Não é um Estado... Sim. As mulheres servem só para servir. Uhum. As mulheres servem só para servir. Pasqualina só houve uma e deixou o Vaticano em 1958. Uhum. Sim, mas estamos a falar das filhas e neta, filha e neta. A filha é um rumor. Uhum. Nós não sabemos se a filha existiu ou não. Uhum. O rumor vem dos anos 60. Não há de esquecer que Pio XII morreu em 1958. Uhum. Justamente não se sabe se o assento 12 tem alguma coisa a ver com esse rumor, claro, ou não, mas o rumor é muito interessante e muito, muito coerente, que fala de uma filha que eles dois tiveram, chamada Ana. Que ele nunca soube da existência da sua filha, dessa filha, e basicamente é anda por aí, que ela colocou à guarda de uma família, que por acaso não no meio, mas que a família existe e é real, mas não sabemos se a Ana existiu ou não. Portanto, é um rumor. Como tudo no Vaticano é um rumor. É tudo, não deixa tudo de ser. Aquilo que não é sagrado é um rumor. É um rumor. E um rumor é sempre perigosíssimo quando é lançado. Exatamente. É mesmo para terminar. Ainda não é bem, mas está quase a terminar a nossa entrevista. É assim. A simpatia por este homem que o Luís Miguel Rocha termina, já não na ficção, mas sim numa breve nota sobre o Pio XII, a devolução por Piccolo, o Papa Luciani. Este homem, há alguma linha simbólica, se quisermos, na atuação? Pelo menos a primeira vez, eu lembro-me da aparição deste Papa João Paulo I na Janela do Vaticano. Há alguma semelhança, uma cópia? Não é uma reprodução, não é um clone de Francisco, assim, tanto desajeitado também, quanto João Luciani? Prevê, não, a brevidade já, os 30 e tal dias já passaram, mas percebeu-se à época, talvez fosse um tempo de mudança, de uma ruptura com comportamentos, essa sua admiração por este Papa tão breve, que esteve à frente do Vaticano, percebia-se que iria ser de facto essa possível mudança, que talvez este Papa traga ou não? Mas o que lhe faz dizer a simpatia e o agrado por essa figura tão bondosa, aparentemente, tão simpática, carinhosa, um homem que apanhava desprevenido completamente os teólogos do Vaticano, dizendo que Deus é mãe também e coisas assim. É mais mãe do que pai. Mais mãe do que pai e deixa toda a gente um pouco com as calças na mão. Sim, deixou, deixou toda a gente atrapalhada. Ele não tinha e foi uma mesmo ordem religiosa. Assassinado como o outro também foi assassinado. O tal Paulo VI, que aqui no seu livro também diz, foi isto assim ou é só ficção? Não, eu defendo que foi assim. Foi mesmo assim? Eu defendo que sim. João Paulo I, e por acaso o último Papa é um livro sobre a morte de João Paulo I. Eu gostava de escrever um livro sobre a vida de João Paulo I. A vida de Albino Luciani, porque João Paulo I, ele foi João Paulo I durante muito pouco tempo. Sim. Mas foi Albino Luciani durante toda a vida. A vida. E a vida dele é, a construção, é uma coisa mundo, extraordinária. A relação é uma com coisa o extraordinária. Mundo, exatamente. Ele, em 1926, já no seminário de Feltre, seminário de menores, tinha 12 anos, e escreve no jornal do seminário uma frase a dizer à atenção do chefe dos... Não se sabe como é que ele publicou isto. À atenção dos chefes de Estado do Ocidente, coloquem no Antigo Testamento uma faixa a dizer: isto é uma obra de ficção, mantém fora do alcance das crianças. Ah. Ao que o Einstein respondeu no Times of London, justamente desse ano, 1926, finalmente uma voz com bom senso sai da Igreja Católica, ao fim de 2000 anos. Portanto, pode crer. Ele era para ser excomungado e expulso do seminário, mas há um senhor que não deixou, chamava-se Ângelo Roncalli. É interessante perceber estas coisas. Ou seja, ele já desde esse tempo... As nuances e as ironias muito, da história. E como isto muito. Aconteceram muitas coisas ao longo da vida dele que fazem dele um homem único e absolutamente fenomenal. E, portanto, não são esses 33 dias que fazem dele mais ou menos. Agora, aqui a morte é estranha e foi muito estranha. Foi está muito, muito estranha, é um policial autêntico. Muito mal contado. Nunca será contado como deve merece, ser. Como merece. E há um homem, que na realidade era um cardeal, não à altura de João Paulo I, nem de Paulo VI, mas que está presente na morte de Paulo VI, está em Castelo Gandolfo quando Paulo VI morre, está no Palácio Apostólico quando João Paulo I morre, e está na Praça de São Pedro quando João Paulo II leva um tiro. Os tiros do Aliaca. Esse homem chama-se Casaroli, que foi secretário de Estado de João Paulo II. Segundo. Casaroli, para quem não sabe, é da família Gambino. Uhum. E da família Gambino da Cosa Nostra, portanto, de uma família de mafiosos. Com pergaminhos. Com pergaminhos. Ele é mesmo direto, é mesmo da família. Uhum. Portanto, não é um primo em terceiro ou quarto grau, é mesmo filho ou qualquer coisa. E, portanto... Da verdadeira cepa. É da cepa. E, portanto, não deixa de ser estranho que esse homem seja o único ponto que faz um desses três. O triângulo, a linha que percorre, constrói. Exatamente. Estamos a chegar mesmo ao final da nossa entrevista. Estaríamos aqui mais uma hora e tal à conversa. Se quiser o Luís Miguel Rocha desventar, ou pelo menos levantar um pouco a lebre em direção àquilo que será o seu próximo trabalho, seja ficcional ou não, de que tipo e ordem, próximo livro vai ser mais uma aventura do Vaticano, com o Rafael e com a Sara, chamado A Resignação, justamente para as pessoas perceberem o que é que leva, exatamente, o que é que leva uma pessoa a um Papa a resignar, o que é que é o Vatilix, quais são as facções políticas que convivem entre si e mal, que se digladiam e rivalizam no Vaticano. Como é que foi este conclave? Porque estas 10 congregações gerais, a atividade absolutamente estratégica e muito interessante dos cardeais americanos que atrasaram o conclave para diluir o poder italiano. E seguramente eles atrasaram o conclave uma semana, o que fez com que... Se o conclave é uma semana mais cedo, provavelmente tínhamos um Papa europeu. E, portanto, eles trabalharam muito bem. Trabalharam muito bem. Perceberem isso tudo, mas, acima de tudo, sempre perceberem quais são os jogos políticos que existem dentro do Vaticano. Quem são os corvos do Vaticano? Quem é este Paulo Gabriel e o mordomo do Papa? Que não deixa de ser interessante, qual é, e para se perceber, é que Paulo Gabriel tinha tanta culpa... que antes de resignar, qual é a ação do Papa? Libertá-lo. E, portanto, isto quer dizer muito. Está tudo dito. Exatamente. Final da sessão número 307 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a segunda parte da grande conversa com Luís Miguel Rocha. Esta emissão estará disponível também para audição a partir do site universitário em rumo.pt. Despedimos-nos com a promessa de regresso já na próxima semana. Tenha uma boa noite.